você. É pra frente que se anda no controle da emoção. Saúde emocional que alegra o coração. Gerenciar os pensamentos pra fortalecer. O hip hop é o caminho, se encontra dentro de você. É pra frente que se anda, vou reeditar a memória do meu consciente. Lembrar dos velhos conselhos do meu pai e dos ranger de dente. Disse pra mim, ficou registrado pra viver. Psicológico que me cobra, vou procurar entender. Ler Augusto Cury jogou no meu pensamento acelerado. Sono restaurador pra levantar, energizado. Levante pra vida, vou lutar e ser guerreiro como meu velho pai. Ser dono do meu eu e ninguém vai atrasar. Mas temos que aprender a gerenciar nossos pensamentos. Temos que aprender a educar e questionar nosso sofrimento. A vida são longos dias e tiramos delas a brevidade. É pra frente que se anda, busca a conduta, realidade. É pra frente que se anda no controle da emoção. Saúde emocional que alegra o coração. Gerenciar os pensamentos pra fortalecer. O hip hop é o caminho, se encontra dentro de você. É pra frente que se anda no controle da emoção. Saúde emocional que alegra o coração. Gerenciar os pensamentos pra fortalecer. O hip hop é o caminho, se encontra dentro de você. Seja livre, dono dos seus pensamentos. Governe a construção dos seus pensamentos. Exerça o domínio sobre os seus pensamentos. É pra frente que se anda. Vai vendo, gatilho da memória. Lembrei da história dos nossos ancestrais. Recordei bravos nomes e como nosso povo já sofreu demais. Podemos andar para trás. É pra frente que se anda. Se ontem foi aprendizado, temos que seguir em frente, pois ainda não é o fim. Sou rap MC desde 2000, estou sempre escrevendo minhas letras. Caça social e comenta pensamento cordial e essência. Treino break, estudo a história do hip hop. Pois sei que qualquer dia desses longos dias o coração de alguém eu conquistarei. É pra frente que se anda no controle da emoção. Saúde emocional que alegra o coração. Gerenciar os pensamentos pra fortalecer. O hip hop é o caminho, se encontra dentro de você. É pra frente que se anda no controle da emoção. Saúde emocional que alegra o coração. Gerenciar os pensamentos pra fortalecer. O hip hop é o caminho, se encontra dentro de você.